como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Eu quero ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como uma coça, anseio por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus.